Vamos aí, patinho? Cada um vai com uma. Porra, vamos mesmo? Fazer o quê? Porque elas querem tá pra mim, que eu juro que eu vou. Nessa nova dentro do corpo. E gira esse corpo, eu vou te amassar dentro do corpo. E vejo que tá se perguntando por que a vida é assim. Nosso estúdio cheio de novinha, mas o erro é sozinha. Tá pra mim, hoje porque eu vou, que eu vou. Tá aqui nessa novinha dentro do cu. E chegou que esse popo vou te amassar dentro do cu. E vejo que tá se perguntando por que a vida é assim. Nosso estúdio cheio de novinha, mas o erro é sozinha. Tá pra mim, hoje porque eu vou, que eu vou. Tá aqui nessa novinha dentro do cu. E chegou que esse popo vou te amassar dentro do cu.